Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Vai gravar isso aí. Aos vivos. As vivas. As vives. O primeiro programa em portunhol selvagem do planeta Terra. Todos os sábados das 7 às 8 da noite. E aqui quando são as 7:02 da noite, sábado 28 de novembro de 2020, boa noite, Vila Anglo. Carúdio, Vila Anglo, aqui é a Silvia Nogueira. E a Laura Corcuera. Falando da Bica de Pedra 211, no bairro da Vila Anglo Brasileira. Esse bairro lindo e popular, com forma de coração, onde moram mais de 10 mil pessoas. Centro-oeste de São Paulo, sudeste brasileiro, Ameríndia, Pindorama, Via Yala, Planeta Terra. Hoje, 28 de novembro, agora já falamos isso, né? Então começamos o nosso 22º programa Aos Vivos, As Vivas, Ex-Vives. Fazendo o experimento da retransmissão aqui caseira por motivos de segurança sanitária. Fica conosco durante essa próxima uma hora, vem com a gente. E como a cada semana perguntamos como você está vivendo esta pandemia da Covid-19. Bachato, pecó, tempos de pandemia, pá. Quais são as suas ilusões e as suas preocupações? Manda seu áudio aqui para o zap da rádio, põe tua voz no ar. Isso mesmo, 99824-7909, esse é o número de telefone. E como vocês sabem, a gente, nessa segunda temporada do Aos Vivos, dedica cada programa a um tema. O tema de hoje é o reciclagem. Mas antes da gente entrar no tema, como de costume, a gente começa com o nosso... Dicionário de Palavras para o Mundo Novo. Você que tem acompanhado Aos Vivos aqui com a gente sabe que a gente continua empenhada na criação da coleção de palavras para o Mundo Novo. Isso mesmo, inspiradas pelo poeta brasileiro Manuel do Barros, a gente usa a função brincativa e não a explicativa da palavra. E sobre isso também os respiros poéticos foram inspirados durante a programação desse sábado, mas vamos lá, você que acompanha a gente aqui nos Ao Vivo, talvez se lembre dos Solo Sonhos. Ou do Novo Indra, o Instituto Nacional de Decolonização e Reforma Agrária. Dos Cotobraços e Abravelos. É dessa forma de memorar com... Do Verbilhão. Dos Ornitoníricos. Gacoará, que traduz o Milagre da Chuva no Sertão. Isso mesmo, é da Chirimirambólica. Dos Miolhões. Da Plurinação, o Pindorama Brasil. Fundada com exclusividade nesse programa Aos Vivos. E com multiamoral. Marmória. Bom Bonito. Dica Ótica. E hoje, inspiradas no poema concreto de Augusto de Campos, que brinca com as palavras e edifica o lixo com repetições da palavra luxo, talvez com menos altivez, mas com toda a liberdade da função brincativa, nos demoramos sobre a beleza e o lixo. A gente deita nossos corpos num beliche de papelão, num beluxo que se fez do descarte para convidar os ouvintes, as ouvintes, ex-ouvintes, a pensar com a gente que há muito luxo no lixo. Que nem sempre, o que transformamos em lixo é descartável, que precisamos sempre repensar o descarte, que as coisas têm um fim interrupto, um ciclo, que pode ser destinado a transformá-las em outras. E que isso é tão belo, então inspiradas na, digamos, vida das coisas, menos fugaz, mais perene. Hoje falamos das coisas... lixolessas. Das belezas do lixo. E também falamos do belixo. E aqui perguntamos para os ouvintes o que há de belixo. Quais as lixolezas que você faz, reutiliza no teu cotidiano? Belixo, tá bom, belixo, Sil. Aqui estamos com uma janela bem aberta, ouvindo e vindo as vizinhas que passam com as bicicletas, mesmo também aqui na Vila Anglo Brasileira, com as motorinhas, né? Assim que vão acompanhar-nos também durante esta próxima hora. E conta pra gente o que, que você acha dessas duas palavrinhas novas, uma sinônimo da outra, belixo e lixolezas. Aos vivos. As vivas. As vives. O primeiro programa em portunhol selvagem do planeta Terra. Todos os sábados das 7 às 8 da noite. Covid-19, coronavírus, colonial virus. Aumento de contágios e mortes pela Covid no Brasil é possível incluir dados do Conas, Fiocruz, Infogripe. Outra vez aqui, essas chapiris. As pessoas infectadas pelo vírus no Brasil já somam mais de 6 milhões e 300 mil pessoas. As mortes ultrapassam as 170 mil. Esse chapiri que atravessa o corpo da tragédia e que faz que a risa salga aí de uma forma bem, bem esquisita. As mortes aqui no Brasil ultrapassam já as 170 mil pessoas. Em São Paulo chegam a 42 mil vidas levadas pela doença. Perdão, pessoal, os chapiris invadiram o nosso roteiro. Então, ontem, o candidato a prefeito da cidade de São Paulo, Guilherme Boulos, declarou que o seu exame para Covid-19 deu positivo. Ele passa bem, mas está isolado. É para evitar o cancelamento do debate com outro candidato ao atual prefeito Bruno Covas, aqui em São Paulo, que iria ao ar ontem pela TV Globo. Boulos sugeriu que o debate acontecesse online, mas a emissora, no entanto, suspendeu e assim impediu que os eleitores, ainda em dúvida, tivessem a oportunidade de ouvir os candidatos debatendo suas propostas. E avançando com o tema da semana em relação à Covid, os catadores e catadoras são trabalhadores essenciais que estão se expondo ao coronavírus. É isso mesmo. Agora segue continuando a campanha de solidariedade aos catadores, porque o Brasil possui cerca de 1 milhão de catadores e catadoras de materiais recicláveis. Grande parte da categoria teve que paralisar suas atividades por conta da pandemia. Sem trabalho e sem renda, essas profissionais da reciclagem e suas famílias enfrentam sérias dificuldades desde março e continuam precisando de ajuda. Campanha de renda mínima para os catadores, ela está ao ar desde março até hoje pela Pimpe Mi Carroça, que é um movimento brasileiro que atua desde 2012 para tirar os catadores de materiais recicláveis da invisibilidade e aumentar sua renda por meio da arte, sensibilização, tecnologia e participação coletiva. Durante esta pandemia, estão fazendo o maior financiamento histórico coletivo da sua história. Mais de R$1 milhão foram arrecadados graças ao apoio de milhares de pessoas físicas, de empresas e organizações. Pimpe Mi Carroça publicou também um manifesto com o mesmo nome, que leva o nome, né, dessa cooperativa, dessa organização. Dá uma olhada lá e conheça você pelo site. É isso, mais que uma cooperativa que existem tantíssimas, após vamos a falar, o Pimpe Mi Carroça é um movimento brasileiro que está por todas as partes assim, do país. Lembramos aqui que os materiais recicláveis possuem um alto índice de contágio e que esta situação torna os catadores, que são trabalhadores essenciais agora, um grupo de risco, sendo recomendada a suspensão do trabalho de coleta seletiva, a paralisação dos serviços prestados pelas associações, cooperativas e catadores autônomas também. Pois é, né, pessoal, a questão dos catadores, do trabalho que eles fazem, é essencial em todos os tempos, né? E agora se torna assim premente. A gente tem usado aí máscaras, luvas, tantas coisas, os hospitais também, que também precisam destinar o seu lixo, alguma parte, precisam desses trabalhadores, e eles estão aí com com essa paralisação de serviços. É isso, aqui no bairro existem várias vizinhas que trabalham como catadoras e também aí, vizinho à Avenida Pompeia, está uma cooperativa de catadores que recicla papel. Os catadores e as catadoras respondem por quase 90% de toda a reciclagem feita no Brasil. Mas vivem um cenário crítico desde o início da pandemia. Tiveram uma redução de 80% na renda mensal, que era cerca de um salário mínimo, segundo o Movimento Nacional dos Catadores de Recicláveis, o MNCR, e agora paira em torno de R$200. Você se imagina parcerias entre a Prefeitura de São Paulo e catadores de materiais recicláveis para promover a coleta seletiva de resíduos na cidade? Que maravilha, Lau. Por que não fazer a coleta seletiva porta a porta e remunerar os catadores por isso, né? Pois é, né? Ao dar essa oportunidade às cooperativas de catadores, todo mundo ganha. Entre os ganhos sociais está a valorização dos próprios profissionais que recolhem e selecionam resíduos da cidade e que teriam uma melhor remuneração. No contexto ambiental, além da limpeza da cidade, São Paulo sairia do atraso na gestão de resíduos sólidos, porque o lixo de São Paulo ainda hoje vai para aterro sanitário. E aí agora, com este contexto da pandemia, toda a situação é bem mais urgente. Hoje, falando ainda do Covid-19, a gente traz uma informação esquecida pelos meios de comunicação. É muito importante para conhecer a história das origens dos coronavírus, essa família de vírus dela que forma parte a Covid-19, né? A gente apresenta hoje uma cientista de nome Juni Almeida, que descobriu as famílias de coronavírus. Isso mesmo, foi a Juni Almeida que descobriu os coronavírus. Em 1964, ela trabalhava no laboratório do Hospital St. Thomas, em Londres. E ela era viróloga já. A Juni Almeida viu por primeira vez, através do microscópio, um desses minúsculos agentes infecciosos como uma espécie de corona ao seu alrededor, que é o coronavírus. Quem diria que 50 anos depois desse vírus, a gente, ele ia gerar uma pandemia, né, gente? A Juni Almeida foi uma das pioneiras da microscopia. Criou novos métodos de diagnóstico, imagem viral, e conseguiu identificar os primeiros coronavírus humanos, entre muitos outros logros, né? No entanto, ela não tinha estudos formais. Nascida em 1940 em Glasgow, na Escócia, Juni Hart, que era o nome anterior dela, era filha de um motorista de ônibus e de uma dona de casa. Apesar de que era uma boníssima estudante que ela queria ir à universidade, teve que deixar a escola aos 16 anos por dificuldades econômicas. Então ela começou a trabalhar como técnica de laboratório, analisando amostras de tecido. Em Londres foi onde conheceu seu futuro marido, o artista venezolano Enrique Almeida, com quem teve uma filha. E pouco depois a família emigrou para o Canadá. E aí o nome dela, pessoal, Juni Almeida, começou a trabalhar com microscópios eletrônicos em Ontário, no Canadá, Ontario Cancer Institute de Toronto, onde desenvolveu uma nova técnica para diagnosticar infecções que revolucionariam o campo da virologia. A ideia da Juni Almeida era simples, mas efetiva: usar os anticorpos gerados por indivíduos previamente infectados por o vírus para que delatassem os vírus. A técnica se baseia no mecanismo empregado por nosso sistema imune para identificar e combater elementos estranhos como vírus e bactérias. Os nossos anticorpos reagem diante dos antígenos contrários que entram no organismo, sendo atraídos e unindo-se a eles. Aí vai, Juni Almeida descreveu o primeiro coronavírus humano. E no início dos 70, voltou para Londres e aí conseguiu identificar com sua técnica este coronavírus e outros vírus. A Juni Almeida se retirou da virologia em 1985, se tornou uma instrutora de yoga e montou um pequeno negócio de venda de antiguidades, um brechó, lá ainda nos anos que voltou para São Tomás, como assessora para ajudar a equipe que conseguiu tomar as primeiras imagens em alta qualidade do VHI. Juni Almeida morreu em 2007 com 77 anos de idade. Desde aqui, desde os seus vivos, a nossa homenagem a esta cientista que descobriu o coronavírus e que poucos médios estão lembrando disso. Aos vivos. As vivas. As vidas. O primeiro programa em portunhol selvagem do planeta Terra. Todos os sábados das 7 às 8 da noite. 7:15 minutos, uma moto passa por Bica de Pedra e nós falamos de reciclagem. Antes da gente entrar no tema, vale ressaltar aqui que o Brasil é o quarto maior produtor de lixo do mundo e por aqui nem todo esse resíduo acaba tendo o destino correto. Exemplo disso é que em muitos lugares ainda ocorre o descarte de lixo nos rios, no mar, nas ruas, na terra. Essa prática polui o solo e até mesmo os lençóis freáticos. A gente no Brasil joga fora 79 milhões de toneladas de lixo. O 30% desse lixo poderia ser reaproveitado. Em São Paulo, são quase 13 mil toneladas de lixo domiciliar são recolhidas todos os dias, 35% materiais que poderiam ser reciclados, mas só 3% tem reaproveitamento. Hoje vamos falar de reciclar, como criar um novo ciclo de vida. Separar o lixo não custa nada e vale muito, além de ser uma questão de saúde para toda a população e para o planeta inteiro. A gente, na sociedade de consumo extremo, está muito acostumada ao impulso frenético de comprar, usar e descartar, acumular coisa, lixo. Tudo que é produzido vem da terra, destrói e desmata coisas vivas, seres viventes, para construir objetos e utensílios de todo porte e tipo. Assim, a gente, às vezes, até sem perceber, acha que não tem nada a ver com a situação do desmatamento das florestas, com a cor cinza das cidades onde a gente vive, com a falta de parques e a proliferação de shopping centers, de farmácias, a exploração imobiliária, e tudo é tanto, né? Será que a gente precisaria mesmo de tanta farmácia em cada esquina, pessoal? De tanta roupa, de tanto sapato, de tanto carro nas nossas ruas, de tanto cimento recobrindo a vegetação das nossas terras? Será mesmo que a gente tem que viver assim? Pensar no destino, reaproveitamento do lixo e também pensar em tudo isso. E aqui a gente do Condô Cultural sabe muito disso, né? Na sua política e protocolos de reciclagem de todo tipo de materiais. A reciclagem de materiais polui menos o ambiente, envolve menor uso de recursos naturais, mas a gestão sustentável dos resíduos sólidos é mais ampla. Se baseia no princípio dos três R's: redução, reutilização e reciclagem. Mas o que, que é mesmo reciclagem? A reciclagem é um processo de transformação aplicado a materiais que podem voltar ao estado original, transformando-se em produtos iguais em todas as suas características, sendo um conceito diferente do de reutilização. A reutilização consiste no reaproveitamento de um determinado material já beneficiado em outro, com características diferentes. Como exemplo da diferença entre esses conceitos, né, de reciclagem e reutilização, podem-se citar as reutilizações do papel e do vidro, que após passarem por esse processo não voltam a ter as mesmas características físico-químicas de antes. Terão outra cor, textura, composição, densidade, etc., sem a possibilidade de retornar o material reutilizado ao seu estado original. Com latas de alumínio ou fios de cobre, por exemplo, o processo é diferente. Podem ser fundidos e voltar ao estado anterior para serem transformados em novos objetos, mas com as mesmas propriedades, o que caracteriza o conceito de reciclagem. Para os diversos materiais, existem algumas diferenças conceituais entre reciclagem e reaproveitamento. Em alguns casos, o reaproveitamento não é possível indefinidamente, pois ocorre a degradação das características do material a cada novo processo. Isso ocorre como o papel, por exemplo, cujas fibras de celulose vão se encurtando a cada novo processo. Já na reciclagem do alumínio e metais, de modo geral, as propriedades físicas e químicas se mantêm e o processo de reciclagem pode ser repetido indefinidamente. E aí, outra forma de reciclagem é a separação, recolha de materiais a partir de produtos complexos, quer devido ao seu valor monetário, não? Como chumbo de baterias automóveis ou ouro de computadores, quer devido à sua natureza nociva, como a remoção de mercúrio de produtos, sobretudo eletrônicos, né? E por falar assim, sobre esses materiais de natureza nociva, os resíduos eletrônicos são artigos eletrônicos que não podem mais ser reaproveitados, como computadores, celulares, notebooks, câmeras digitais e também artigos elétricos de casa, como geladeira, micro-ondas e resíduos que todos eles que poluem o planeta. Para se ter uma ideia, os resíduos eletrônicos já representam 5% de todo o lixo produzido pela gente aqui no planeta Terra. Isso quer dizer que 50 milhões de toneladas são jogadas fora todos os anos pela população do mundo. Cada computador utiliza materiais diversos que podem ser reciclados. Um computador mediano é feito de elementos básicos, conhecidos de todos como plásticos e metais, mas também de componentes extremamente danosos à saúde, como chumbo, cádmio, belírio, mercúrio. Portanto, pessoal, é importante procurar um destino para esses produtos eletrônicos que precisam, que você ou vai descartar, né, ou que podem ser reaproveitados por outras pessoas. Ao descartar os resíduos eletrônicos, procure aproveitar e dar um destino de reciclagem. Agora mesmo está passando o caminhão do lixo aqui no bairro, tirando o lixo que é orgânico, que vai diretamente para a destruição, né? E depois nós sabemos que nas são as primeiras, não, que são as segundas feiras, passa o caminhão de recicláveis, não? E aí, por exemplo, na Espanha, nós não lavamos os recicláveis, isso eu aprendi aqui, é bem importante, né? Quando você faz uma casa, né, de material de lixo reciclável, você deve limpar, né, os plásticos, limpar as botellas, tudo isso. Na Espanha não se limpa lá? Não, essa cultura é bem deficitária ainda, então... É preciso saber, né, que quando os caminhões passam para recolher a basura, como agora mesmo está passando aqui o caminhão do lixo. O que é muito curioso, né, pessoal, nós aqui falando sobre isso e o caminhão. Então, atenção, ouvintes da Vila Anglo, desse querido bairro, ouvintes, ouvintas, ouvintes, ouvintos, né, o caminhão aqui passando, ou seja, esse bairro faz reciclagem, né, e recolhe e separa. Então, presta atenção aí para colaborar na hora de descartar o seu lixo. E também na hora de botar via, porque as voltas passam muitos carros, motos, como agora mesmo, ou a chuva, né? O que sucede é que se o saco de lixo está aí aberto, depois isso vai embora e você pode ver as voltas lixo pela rua, né? Que é uma das queixas das protestas das moradoras do bairro, né? Que as voltas às ruas... estão bem sujas, né? Às vezes a gente suja as ruas, né? Achando que não, pessoal, mas o tempo todo, assim, tudo isso, né? Faz parte da nossa, do nosso mínima observação com o que a gente faz, com aquilo que a gente usa e descarta. E aí, o caminhão passou, a gente saludou as trabalhadoras do caminhão do lixo, e nós continuamos com outro tipo de reciclagem, que é o reciclagem da comida, o compostagem, reaproveitamento, né? Isso, a cada ano... São quase 27 milhões de toneladas de alimentos produzidos no Brasil que vão para o lixo. Por dia, 39 mil toneladas de alimentos são descartados. Uma quantidade, pessoal, que daria para alimentar, de acordo com o Instituto Acatu, cerca de 20 milhões de pessoas com café da manhã, almoço e janta. Nossa. Também existe a reciclagem do óleo, né? O descarte do óleo de cozinha usado não deve ser feito no galo da pia, no vaso sanitário, nem com o lixo orgânico, pois esses destinos incorretos levam à contaminação dos mananciais aquáticos e do solo e da atmosfera. Então, surge a questão, o que fazer com o óleo de cozinha usado? Atualmente, a melhor opção é realizar a coleta seletiva desse óleo, colocando em garrafas PET, dessa que você usa para água, para suco, para quem toma refrigerante, e destinando essas garrafas à reciclagem. Aqui na Vila Anglo Brasileira, todos os meses passa também um caminhão de reciclagem de óleo. Fiquem atentos, né? Também você pode buscar, né, para usar esse óleo, receitas de como fazer sabão caseiro na internet. Porque aí você também consegue reaproveitar o óleo. É, também podemos reaproveitar, reciclar, reutilizar a roupa, né? As nossas roupas. A reciclagem urbana também, né? Com fábricas abandonadas, vias de trem em desuso, estações ferroviárias, galpões. São espaços que guardam memórias e patrimônios arquitetônicos da cidade, que em geral se encontram localizados em zonas estratégicas das cidades e que podem ser utilizados em benefício da população. É isso, como as prefeituras de municípios e cidades podem contribuir para a construção de centros culturais, centros sociais, mesmo skate parks, deixar espaço para os grafites, né? Como aqui no São Paulo, os gêmeos, né? Todo esse trabalho artístico que fazem a partir, né, dessa reutilização de espaços abandonados, né? E aí, reciclar com arte. O Brasil está cheio de experiências, e mesmo toda a América Latina, de experiências artísticas, onde a reciclagem é a artéria central da prática artística. A gente até tem alguns aqui para citar, compartilhar com vocês, o circo teatro Udigrude, que constrói instrumentos com lixo. Também está incrível, Orquestra de Instrumentos Reciclados de Cateura, em Paraguai. A Lata Doida, que é um grupo de jazz com instrumentos e materiais reciclados do Rio de Janeiro. E também o coletivo Dulcinea Catadora, que a Silvia Nogueira conhece muito bem, que é uma cooperativa de materiais recicláveis em São Paulo, que edita livros confeccionados por catadoras de papelão e por outros profissionais, né? É, o Dulcinea Catadora, pessoal, integra uma rede latino-americana de projetos irmãos, como a Heloísa Cartoneira, da Argentina, a Sarita Cartoneira, no Peru, o Iui Jambô, ou Iui Jambô, do Paraguai, a Yerba Mala, Bolívia, a Animita, Chile, La Cartoneira, México e tantos outros. E aí, os benefícios da reciclagem são todos, né? Natureza, saúde, sustentabilidade de cidades, cultura, benefícios sociais, econômicos, laborais. É, a legislação no Brasil, a esse respeito, foi em agosto de 2020, a Política Nacional de Resíduos Sólidos completou 10 anos, mas a legislação que estabelece estratégias para a prevenção e a redução da geração de lixo está longe de ter alcançado o seu objetivo. Uma década, né? As atividades de coleta seletiva e reciclagem no Brasil foram regulamentadas em 2010, quando foram sancionadas a lei que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que obriga a cada município e cidade a implementar o seu próprio Plano Municipal de Resíduos Sólidos, PMRS, e a partir disso colocar a operação de coleta seletiva na mão, preferencialmente, das cooperativas de catadores. Ou seja, né, pessoal, a gente falou aí de uma década, a gente produz lixo desde sempre, desde que nasceu e desde antes que nasceu. Então, o trabalho a ser feito e a conscientização é para toda a vida, né? A gente tem que pensar como que a gente tira as coisas da terra e como que a gente encontra espaços para que isso seja devolvido da forma mais harmônica e menos nociva possível. É, né? Também ver o que acontece já na legislação, porque no papel está tudo escrito, dando muita importância justamente aos catadores e às cooperativas, né, de catadores de recicláveis, que respondem por quase 90% da reciclagem feita no Brasil. No Brasil, os e as catadoras de papel que vivem da venda de sucatas, papéis, alumínios e outros materiais recicláveis deixados no lixo também trabalham na coleta e classificação de materiais para reciclagem. É um serviço mal pago agora, é pesado. O manuseio de resíduos deve ser feito de maneira cuidadosa, ainda mais agora, nesta pandemia. No estado de São Paulo, mais uma moto, pessoal. Essa moto, passando. No estado de São Paulo, são mais de 150 cooperativas, associações e redes oficiais de catadores de materiais recicláveis. E aqui a referência é o Movimento Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis, que durante esta pandemia escreveu e publicou o Manual Operacional de Coleta Seletiva durante a pandemia da Covid-19. Mais uma moto. Uau, hoje estamos sendo visitados aqui, pessoal. Agora, presta atenção, você que já sabe, provavelmente a gente compartilha aqui as cores dos cestos de separação para reciclagem. No Brasil, os recipientes para receber materiais recicláveis seguem o seguinte padrão. Azul. Papel, papelão. Vermelho. Plástico. Verde. Vidro. Amarelo. Metal. Preto. Madeira. Laranja. Resíduos perigosos. Branco. Resíduo hospitalar. Roxo. Resíduos radioativos. Marrom. Resíduos orgânicos. E cinza. Resíduo geralmente não reciclável, misturado ou contaminado, não sendo possível de separação. Vamos aí, gente. Vamos a reciclar e vamos apoiar as catadoras e os catadores. La cosa se puso compleja y el mundo lo sabe. ¿Qué cosa? Aunque muchos digan que no, el problema es grave. Está caliente Santiago y el continente, la tierra no puede con tanta gente. Hay que hacer un cambio. ¿Cuándo? Hay que hacerlo urgente. Mucho se puede hacer. ¿Con qué? Con todo lo que pasa. El verdadero cambio comienza en casa. ¿Qué? Haz un pequeño gesto. parezca poco, la basura de uno le sirve a otro. Si reciclamos los desechos somos progreso, clasificando la basura somos cultura. Si nos hacemos responsables de separar lo reutilizable, un mundo limpio, un mundo sano y saludable. Es basura, despierta, reutilizar es clave. Estamos en alerta, separa tus desechos, no dañes el planeta. Si la quieres hacer a la completa. Si reciclamos los desechos somos progreso, clasificando la basura somos cultura. Si nos hacemos responsables de separar lo reutilizable, un mundo limpio, un mundo sano y saludable. Reduce. Mucho se puede hacer para vivir feliz. El verdadero cambio comienza en ti. Recicla. E aí? E aí, nós ouvimos uma música bem especial, Tira Sin Basura, Som del Valle, cumbia para reciclar, para apresentar aqui a Josefa Araújo, dona do Brechó da Cefa, que já está aqui no celular falando com a Silvia Nogueira. Silvia Nogueira, você pode falar já por o microfone e apresentar aqui a Cefa? Zefa, a gente vai te apresentar então aqui no programa, só um minutinho. Aqui já foi. Cefa, olá. Olá, Cefa. Olá, você está ouvindo nós? Sim. Oi, muito obrigada pela sua disposição. A Josefa Araújo é dona do brechó da Cefa. Ela tem esse brechó na rua Félix de la Rosa, aqui no bairro Vilanglo Brasileira. E nós queríamos ouvir um pouco a história da sua brechó, que é bem lindo, bem bonito, como você cuida todas as coisas que estão aí levadas, buscadas, recicladas, né? Sim. Conta aí para os nossos ouvintes um pouquinho. Conta. Oi? Oi, sim, sim. Ouve a gente, Zefa? Nos estás ouvindo? Ouve a gente? Estou ouvindo, às vezes dá uma saídinha fora. Ah, tá. Conta a minha história. Sim. Isso. Meu Deus. Olha, aconteceu, né? Aconteceu e está sendo maravilhoso. Eu consigo ajudar muita gente, né? E está sendo maravilhoso. É, parece assim uma coisa mágica, sabe? Uma coisa mágica que tem hora que eu nem sei como ainda está continuando. Tem hora que eu nem sei o que está acontecendo ainda direito, porque já tem quase 15 anos. Uhum. E é muito mágico, é uma maravilha, sabe? Porque eu não trabalho só para mim, eu ajudo muita gente. Sim. Está sendo maravilhoso, sempre foi, está sendo maravilhoso, sabe, menina? Parece que Deus manda as pessoas certinho na hora certa, sabe? Sim. Apesar dessa situação, desse corona aí, tá bom. Sim. Parece que vai parar, mas não vai parar. E assim, a gente conhece pessoas maravilhosas. E como você, Cefa, você decidiu abrir um brechó aí na Félix de la Rosa? Olha, filha, quando aconteceu, meu esposo ficou doente. Eu fiquei 12 anos no Hospital São Paulo. Aí eu passei a viver de doação. Aí quando foi um dia, eu fazia salgado, eu parei. Aí um dia o meu vizinho me deu meia dúzia de camisa, eu não tive outra saída, não sei, apanhar num cabo de vassoura, pendurar, e parecia mágico. Não tinha dinheiro para pagar ônibus, nem táxi, com doença. Aí depois, minha filha, parecia mágico, as pessoas... Eu não estava em casa, as pessoas jogavam bilhetinho, guarda isso para mim, guarda isso para mim. No dia seguinte eu tinha dinheiro para fazer as coisas. E começou a chegar doação, doação, doação. Hoje eu compro um pequeno pacote, saco fechado, mais barato. Sempre alguém me dá uma doação. O que não vende, eu passo para outra pessoa. Muitos brechó já foram abertos para me ajudar. Olha, é mágico demais, viu? E esse condomínio aí também me deu muita sorte. Eu já trabalhei no condomínio também, com o Cacau, né? E eu só tenho que contar coisa boa, sabe? Cada pessoa que vai lá em casa parece uma coisa mágica mesmo. Sabia? Porque é só alegria. E assim, a gente não sabe até quando vai, o que vai acontecer, que ninguém sabe, né? Mas tá sendo assim, tá? Tem hora que eu nem acredito o que eu vivi, o que eu tô vivendo. É só coisa boa, sabe? É só... Claro, no suo brechó è un esempio di riciclaggio creativo e etico, né? É, minha filha, eu não tenho casa, minha casa é um verdadeiro estoque de coisas que eu restauro, que eu conserto, que eu pinto, que eu faço tudo. Além do brechó, sua casa também, você guarda coisas, recicla coisas? Até as coisas que eu cato na rua, cadeira, eu deixo nova, né? Mesa, o que eu não posso fazer, eu pago para fazer, e é tudo, como eu te disse, é uma coisa maravilhosa. Sabe que hoje a gente está aqui no programa, não sei se você teve a oportunidade de ouvir até agora, mas a gente tem falado exatamente desse tema e da importância de pessoas como você mesmo, né? Que ampliam essa consciência das pessoas para reaproveitar, para não desperdiçar, para reutilizar as coisas, porque as coisas não são... meros desperdícios, né? A gente pode aproveitá-las de diversas formas, e aquilo que já não serve mais para um pode servir para outro. Aquilo que antes não serviu, a gente pode reformar para que sirva de um novo jeito, né? E é com tudo, né? Com roupa, com comida, com móveis, com enfim, com tanta coisa, né? Filha. Então, olha. Tudo muito bom. Deixa eu dizer uma coisa. Chegou alguém essa semana e falou para mim, todo mundo está indo embora. Por que só você não vai? Por quê? Sim. Por que se você não vai, se ninguém está aguentando pagar aluguel? Só que eu trabalho de domingo a domingo. Eu só tenho tempo para descansar, porque se eu não trabalhar, eu não posso ajudar ninguém. Eu ajudo muita gente, filho. E aí chegam as ajudas também, né, Zefa? Porque daí cria-se uma corrente, né? Um ajuda um pouquinho, outro ajuda. Se eu não trabalhar, eu não posso ajudar ninguém. Então tem que trabalhar um pouco, porque depois que aconteceu isso na minha vida, eu enfiei a cara no trabalho, trabalhar, só sobra o tempo de dormir. Então pronto. Mas você é uma guerreira, hein, Josefa? Olha, filha, quando eu inventei esse brechó, eu fui muito apredejada, sabe? Muito, muito mesmo. Como eu conheço um pouco da história daí do condomínio, que não foi fácil, né? Você sabe, não sei se você sabe. Não foi fácil fazer de prefeitura, né? Os vizinhos me ameaçando, porque aqui é um bairro nobre. Nossa. Porque eu vim fazer favela. Não tinha nada disso aqui, foi eu que inventei, sabe? E aí hoje todo mundo, você tá, né? Tava comentando que algumas pessoas sendo obrigadas a sair, você aqui trabalhando, resistindo. Tem que trabalhar, filho. E hoje eu ando com meu cachorro, neste momento eu estou aqui no Morro das Cabritas. Eu não tô em casa. Eu tô andando com meu cachorro, o que eu já achei na rua dá para fazer a feira. Que maravilha. Você acredita que dá para comprar a comida do papagaio e do cachorro? Não, mas é porque não é porque eu estou morrendo de fome, não é porque eu preciso, é porque eu gosto. Claro, claro. Eu estou aí, sabe, quando bater uma pessoa precisando de ajuda de verdade, eu vou poder ajudar. Claro. E é trabalhando que eu vou ajudar. Claro, aí, Zefa, e também o brechó, todo o seu trabalho nesse espaço tão lindo na rua Félix de la Rosa, também é um ponto de encontro, onde a gente, agora, após esta primeira fase da pandemia, está podendo entrar com tudo aberto, com as máscaras, né? Seguindo todos os protocolos sanitários. Mas você que aí está olhando tanto desde o Brechó, como está, qual é o seu sentimento, né, da evolução aqui do bairro com respeito à pandemia? Filha, eu vou tentando controlar tudo, não deixo ninguém entrar sem máscara. Eu tenho máscara para doar também, graças a Deus. Quando chega gente que não tem, que não pode comprar, eu dou para poder entrar. E fico em cima das pessoas, né, para não ficar junto, não nada. E muitas vezes a gente, eu tenho internet, a minha filha manda as fotos, as pessoas se interessam, a gente separa, vai levar. Tudo isso acontece. Claro. Nós desde aqui, desde os aos vivos, invitamos a que a gente possa passar aí com essas máscaras e olhar, porque o espaço é um espaço bem aberto, né? Que diretamente não é que seja uma janela, mas é toda a porta completamente aberta. E para terminar esta pequena fala, entrevista com você... Essa bonita entrevista, né? Tão importante, que traz um assunto assim à tona, tão importante, né? Nós queríamos te perguntar como, para você, o que é o reciclagem? Como você definiria aqui para nós o que é o reciclagem? Olha, filha, eu tenho... É muito prazeroso eu poder separar a reciclagem, tudo separadinho, tudo bonitinho. É muito importante para muita gente isso aí. Olha, é maravilhoso a reciclagem, maravilhoso. É muito rico, o lixo de São Paulo é muito rico. É verdade. Você quer saber, ó, até eu chegar aqui em São Paulo, eu passava fome, eu vivia miséria. Agora, a miséria acabou. Porque agora eu tenho, se eu não tiver o que fazer, eu saio pra rua e eu acho coisa boa. Entendeu? Então, a reciclagem é maravilhoso, maravilhoso. É isso, porque importante. Onde muita gente só vê o lixo... Muita gente é sensível e também respondendo a um critério de classe. Vê toda uma fonte de riqueza, de inspiração e de reutilização para novas formas, né? De vida mesmo também. Assim que muito obrigada, Cefa, Josefina, Josefa Araújo, dona do Brechó. Um prazer falar com você, Zefa. Eu também peço desculpa por eu não saber explicar direito, né? Não, você explica a sua forma e o seu jeito como todas. Maravilhosamente bem. Tenho certeza que os ouvintes todos estão muito contentes de te ouvir aqui. Ai, meu pai. Fazendo um pouco de memória aqui do bairro, como este brechó, como a Cefa, o brechó da dona Cefa. Esse lugar tão importante. Aí na rua Félix de la Rosa. Você viu. É um lugar bem diferente do outro, é um brechó bem diferente. É diferente dos outros, é uma verdadeira bagunça, né? Os outros brechó não é assim, é uma loja de verdade. Lá em casa é uma bagunçona. Zefa, uma última pergunta. Você aceita doações para as pessoas aqui que estão ouvindo saberem? Eu aceito, porque o que não vira, eu dou para um lugar que precisa também, né? Maravilha, então olha, pessoal. Todo mês, o que não vende tudo, eu mando tudo para Brasilândia e lá é bem aceito. Então, pessoal, a gente que está aqui falando com a Zefa e que tem falado, né, durante o programa sobre a reciclagem, presta atenção, se vocês têm roupas aí para doar, já é uma forma da gente fazer esse trabalho de reciclagem, né? E ajudar uma pessoa aqui do bairro e ajudar uns aos outros aqui, né? Colocar as coisas para um novo ciclo e reutilizar. Assim que, muito obrigada, Josefa Araújo, dona do Brechó de Cefa. Muita sorte, muita força para tudo. Obrigada. Uma alegria falar com você. Muito obrigada, Zefa. De nada. Até mais, Cefa. Quando você encontrar alguém caminhando no escuro, batendo com a cabeça no muro, sou eu, meu amor, sou eu. Quando você tropeçar em alguém no calçadão, sem abrigo e sem colchão, sou eu, meu amor, sou você encontrar alguém flutuando, flutuando e delirando. Sou eu, meu amor, sou eu. Quando você me falar alguém sentado na beira do mar, dizendo que sabe nadar, correndo o risco de se afogar. Sou eu, meu amor, sou eu. Quando você encontrar uma funerária e lá dentro um caixão e uma cruz iluminária pra iluminar o meu chão. Sou eu, meu amor, sou eu. Quando você olha para o céu e vê uma estrela brilhar, lá dentro um rosto e um véu e os olhos a piscar, que está sempre a te olhar. Sou eu, meu amor, sou eu. Porque Deus me deu a liberdade e a felicidade de voltar pra te buscar. Sou eu, meu amor, somos nós, que no céu nós vamos morar. Sou eu, meu amor, somos nós, que no céu nós vamos gozar. E lá no céu tem duas estrelas, ele e ela, que corre, corre sem parar e nunca para pra brincar. Vocês ouviram a voz cantada, Sou Eu, Meu Amor, de Efigênia Ramos Rolim, uma grandíssima artista que trabalha só com reciclagem. Onde muitos veem lixo, a mineira que vocês acabaram de ouvir, Efigênia Ramos Rolim, vê a matéria-prima para construir bonecos, carros, casais prontos para ir para o altar, imagens fantasiosas que, em seu falar repleto de rimas, transformam-se em objetos artísticos que conquistam o observador pela capacidade de introduzir o fantástico no cotidiano. Para essa arte popular, não há limites. Os limites entre o real e o imaginário, geralmente tênues, diluem-se completamente num jogo que elimina totalmente aquilo que vemos daquilo que é possível, mesmo se passa uma moto pela rua. Aquilo que é possível ver com a mente e olhos livres, porque Efigênia não conhece barreiras, ela é uma referência para muitas artistas, bonequeiras, músicas, artistas visuais aqui no Brasil. E agora ela está internada no hospital e a gente, aqui nós vivos, manda um grande beijo e que ela se recupere logo. A Efigênia nasceu na Precampos, Minas Gerais, em 1931. Ela se mudou para Curitiba e teve a vida típica de imigrante, pobreza, dor, mendicância, marginalidade, sofrimento. No entanto, um dia, quando ela estava na Praça Tiradentes, viu um objeto luminoso que parecia um lingote de ouro. A partir daí, começou a criar personagens a partir de tubos de plástico, coisas de carros, papéis de bala, borracha, restos de couro, tecidos. A Efigênia Ramos Rolim também desenvolveu a habilidade de contar histórias e falar em versos. Ela, em uma barraquinha, todo domingo, encanta todos que visitam o local. A Efigênia Ramos Rolim cria narrativas a partir dos objetos que vende e fala como a vida moderna e a tecnologia afastam o ser humano da pureza da existência. E a gente espera que a Efigênia logo volte para encantar os domingos de todo mundo com a sua arte. Toda a nossa admiração desde aqui, dos aos vivos, a esta artista do reciclagem, de abertura de mundos, que é a Efigênia Ramos Rolim. Aos vivos, às vivas, às vives. O primeiro programa em portunhol selvagem do planeta Terra. Todos os sábados das 7 às 8 da noite. Nath Tonello é catadora e escreveu uma linda poesia que se chama a Tonelada. Tonelada. Catadora da Associação dos Recicladores de Esperança em Florianópolis, Santa Catarina. A gente vai ler aqui para vocês esse lindo poema. Se por tonelada triada fossem remuneradas, mais leve fica a vida. com garantias asseguradas. Só querem ser ouvidas. E também enxergadas. Querem a visibilidade. E a importância instaurada. Portanto, remunere. A tonelada triada. Por essas mulheres guerreiras. Lindas como o jasmim. Que na esteira vivem. A diária batalha. Buscando rainhas de si. Para a liberdade tão sonhada. Gestor, meu caro amigo. Remunere. A tonelada triada. Se cada tonelada trichada fuera remunerada, más liviana se quedaría la vida. Con garantías aseguradas. Solo quieren ser escuchadas y también vistas. Quieren la visibilidad y la importancia instaurada. Por tanto, remunere la tonelada trillada por esas mujeres guerreras lindas como el jazmín. Por en la estirilla viven la diaria batalla buscando reinas de sí para la libertad tan soñada. Señor gestor, mi amigo, remunere la tonelada trillada. Y ahí vámonos en esta última parte do programa Voces do Bairro, cuando son las 7:52 minutos. Vamos a comenzar as notícias locais. Argentina. A comunidade Mbá tem seu canal de televisão. Saiu no ar o Jachô TV, o primeiro canal de televisão Mbá Guarani da província de Misiones e da América do Sul. Jachô TV, que se escreve J-A-S-I, Jachô TV, trata de um espaço que tem seus estúdios centrais no território da aldeia Fortim Moboré, né, situada no Porto Iguaçu. É, nesse sentido, as histórias que se mostram vão ser narradas pelos protagonistas. Gente, isso é histórico. Procurem aí Jachô TV, J-A-S-Y. Y, que bonita letra. La Y griega, ¿no? La Y, la Y. Estamos aquí un pedido que llegó para los vivos, un pedido de divulgación do Frente de Apoyo a los Povos Indígenas do Brasil. Y que a gente tem o maior prazer de divulgar, né, Lau? A fome não espera. É repleto de artistas indígenas e não indígenas, será transmitido no dia 5 de outubro de 2020, a partir das 2, pelo canal do YouTube do Sesc TV São Paulo e pelo Instagram do Sesc, em apoio à campanha Fome Não Espera, organizada pela Frente de Apoio aos Povos Indígenas do Brasil, em parceria com o Sesc São Paulo e apoiado pela Associação Indígena SOS Pancararu, e o Instituto Acanda. Aí vai esse pedido de divulgação feita aqui neste 28 de novembro, a ponto de viver um dia bem histórico que vai ser amanhã. Começa o segundo turno de eleições municipais em distintos municípios e cidades, aqui nesta cidade onde está ubicado o bairro Vila Anglo Brasileira, que é a cidade de São Paulo. Temos a segunda volta. Existem duas possibilidades a dia de hoje. Uma possibilidade do continuismo, como o atual prefeito da cidade, Covas, ou uma mudança, né, para virar o jogo, como o Guilherme Boulos, que é o candidato do PSOL, fala desde faz já muito tempo, não um mês e meio da campanha, mas 20 anos de luta no MTST, de luta por o direito à moradia, de luta com a gente, nos bairros, nas ruas. Amanhã já a gente vai viver, talvez, umas eleições municipais históricas no Brasil, que talvez abram a porta e as janelas para um começo novo do ciclo de mudanças da política institucional, né, Silvia Nogueira? É isso mesmo, pessoal. É uma dupla, inclusive, muito bonita, né? Porque está aí concorrendo a chapa do Boulos, traz também essa grande mulher, a Luísa Erundina, batalhadora nordestina, muito conhecida de todas as periferias, entendo eu, aqui do município de São Paulo. É, e, gente, bom voto para todos. Pensem nisso, que a transformação está nas nossas mãos. É isso, está nas nossas mãos. É, acho que muita gente de outros lugares do planeta está virando os olhos para o que está acontecendo aqui no Brasil, né? Como existe essa possibilidade de uma nova governança desde abaixo. Sim, sim, e acho que por essa essas eleições tão históricas aqui, dada a nossa condição tão esquisita, né, pessoal? E há 15 dias atrás a gente elegendo tantas pessoas pretas, indígenas, trans, chapas coletivas, né? A gente tem aí conseguido fazer um movimento desde a base que estrutura e que também opina e ajuda a construir direitos, resistência e leis melhores, né, que possam atingir mais as pessoas. A gente às vezes fica só com o nome daquele que está assumindo o cargo mais alto, mas todas essas pessoas que compõem a vida política são tão essenciais. Às vezes a gente acha que as coisas não andam porque a gente não pensou no voto do vereador, do deputado, a gente pediu conselho para amigo, qual que é o número, quem é o voto, e a gente às vezes não acompanha esses trabalhos, né? Menor, entre aspas, menores, muito grandes, né? Mas que não chegam ao conhecimento geral da população e que, na verdade, constroem a política diariamente e opinam para a política maior. Então, é tão importante a gente pensar muito bem nos vereadores, nos deputados, eu acho que as isso... As vereadoras e as deputadas também. Vereadoras e vereadores. Silvia Nogueira, você acha que podemos falar já de um reciclagem político? Eu acho que ele já vem acontecendo e me parece muito bonito. As eleições de 2020 estão sendo históricas. Nossa. Acho que é toda essa miséria que a gente vem vivendo no cenário político, né? Tem ajudado as pessoas a se informar melhor. Então, foi mais bonita, de fato, essa eleição, né? Acho que a gente tem muito a lutar, o povo como essa pandemia. O caminho é longo, as pessoas vão, né, cada vez mais aprendendo a se informar melhor, a procurar melhor as informações, a saber quais as fontes confiáveis, o que duvidar, o que não duvidar, mas vão conseguindo também ter cada vez mais um voto mais consciente, mais bem informado, e mais múltiplo, mais plural, mais verdadeiro, né? Que represente mais pessoas e mais ideias, e não só uma única, que isso é tão doentio, né? Sim, é assim, como o povo salvou o povo, como nesta pandemia estamos vendo também, na política institucional o jogo está virando, né? Como essa reciclagem político, essa reciclagem das instituições já é inapelável, não? Inadiável. Toma essa palavra. Essa reciclagem, essa reutilização das instituições ao serviço da gente, do povo, é inadiável já. 2020, aqui é toda esta primeira etapa da pandemia, terminando lá no 2020, né, Sil? É isso mesmo. Pessoal, tá vendo como a ideia de reciclagem está em tudo? Inclusive nas nossas ideias. Agora a gente vai correndo aqui para o final. As nossas fontes informativas foram Bairro da Vila Anglo-Brasileira. A CONAS, como sempre. Organização Mundial de Saúde. É a Infogripe, Via Cruz mesmo, que você falou aí antes, né? É Brasil de Fato. A Folha de São Paulo. Mídia Ninja. A Global TV. Alma Preta. O Movimento Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis. Wikipedia. El Salto Diário. E acho... Foi isso? Já achou, já foi. Nós fechamos hoje, 28 de novembro. Com a moto que passou. Com as motos que passam, como o caminhão do lixo, como a vizinhança olhando para nós aqui desde esta grande janela aberta. Isso, e a gente lembra que o pessoal do bairro também, de ir lá conferir o brechó, que também aceita doações e que pode aí comprar também, onde vocês podem procurar roupas, não precisa ir na loja, né, gente? Vai no brechó, vamos reutilizar, vamos pensar no reaproveitamento. E a gente fecha hoje com Nhe Mbaraete. Debro MC, para todos vocês. Obrigado, pessoal. Obrigado, Max. Obrigado, pessoal do Condô. Obrigado, nossa produtora Juliana Notari. Obrigado, Lau, companheiríssima. Obrigado, Max. Obrigado, Vila Ango. Também um beijo especial. Marina. Isso mesmo, beijo pessoal. Carúdio, Auete. Auete. É constante, eu sou perseverante, não vou descansar. Nem por um instante seu olhar não esconde o medo e desespero do meu povo. O medo do meu povo. Não arreram a rembar, alacoeira gangsta. Primeiros do Brasil, caraí. Povo hostil, inimigo do sistema, não aguentou educar. Na caminhada, camarada, antopa, nyanderu, xendio, eko, onguata, xiekoa, baepa, ojapo, raekuera, nyanderete, kuerare, ojuka, umano, sabe, meu descendente resistente, sempre valente, sangrando, mas persistente, tamo junto, pode pá, tamo junto, pode pá. E para ha, e rendum, deku, aperikua, ba, enxagua, ha, entikua, ku, aperu, mumbe, ku, ape, ore, awa, kuero, rojuku, aperu, xuka, etikua, eto, se, itapu, saka, ku, ape, awa, kuero, awa, kuero, puan. Programa em portunhol selvagem do planeta Terra. Todos os sábados das 7 às 8 da noite. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV.